Sertaneja. Muito prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Devia dizer, disse, perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. Minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Essa é a dupla João Mineiro e Marciano, mais uma presença marcante, Seu Amor Ainda é Tudo. A canção que foi para o Marcos, para a Ângela, para o Palma, também foi para o Wagner, o grande Vaguinho ligado com a gente, a Mical, a nossa querida Jaqueline e também o Jansen ligado com a gente. Zezé de Camargo e Luciano, Copo Duplo de Solidão, Dino Franco e Moraí com Manto Estrelado e a Primeirona, Mato Grosso e Matias com Prisioneiro da Recordação. E a nossa quinta-feira vai chegando ao final. Gente, eu volto amanhã, já no clima e no final de semana, sexta-feira, dia 27. Para você, uma ótima quinta-feira. Fique ligado, um grande abraço e até lá. Você ouviu Sertão Neja, o melhor do sertanejo raiz. ZYT 348, canal de comunicação 200, frequência modulada em 87,9, rádio Diamantina, 25 watts de potência, serviço de radiodifusão comunitária, Rua Galdino 4, bairro Edinho, Governador Edson Lobão, Maranhão, fmdiamantina.com.br, fone 3536-1413. Muito mais conteúdo de qualidade no ar. Loja e Perfumaria da Laís. Fragrâncias aromáticas, impactantes e modernas para homens e mulheres que buscam refrescância prolongada e marcante. Na Perfumaria da Laís, você encontra a fragrância ideal para perfumar seu corpo inteiro. Deliciosas colônias, desodorantes, hidratantes e maquiagem. Toda a linha ao Boticário e Natura em promoção, com 10% de desconto à vista ou parcelado. Loja e Perfumaria da Laís. Bernardo Saião, 844.